problemas você tem os seus. Variações de um mesmo tema, ateus procurando Deus. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. Variações de um mesmo tema, Dylan e seus dilemas. Onde estamos, pra onde vamos, onde já se viu? Num retrato, num espelho, no mapa do Brasil. Qual é seu signo, que sangue você gosta de sugar? Qual é o seu limite, se é que ele existe, se não existe? Qual é? Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. Variações de um mesmo tema, ateus à procura de Deus. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. Variações de um mesmo tema, Dylan e seus dilemas. Onde estamos, pra onde vamos, onde já se viu? Num retrato, num espelho, no mapa do Brasil. Qual é o seu signo, que sangue você gosta de sugar? Qual é o seu sexo, se é que ele existe, se não existe o complexo? Qual é? Não procure paz onde paz não há. Não procure alguém onde não há ninguém. Não procure um céu azul no mar vermelho. Não procure outras pessoas no espelho. Não procure mais, tá tudo aí. E ai de nós se o disco acabar. Se o rastro ficar invisível a olho nu. Pois nossos olhos não usam black tie. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Só obedeça a lei da infinita highway. Piloto automático não leva ninguém pro lugar. Piloto automático não leva lugar ninguém. Nem tudo tem explicação. Há mistério em quase tudo. Nem todo veludo é azul. O coração sempre arrasa a razão. O que é preciso, ninguém precisa explicar. É muito grande pra quem anda de avião, pra quem anda sem destino. Ele cabe na palma da mão. O coração sempre arrasa a razão. O que não tem explicação, ninguém precisa explicar. O sol ainda se levanta no meio de tanta confusão. No meio da madrugada, ele ilumina o Japão. O coração nunca cansa da canção. O que tá escrito na canção, ninguém precisa aceitar.